O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. Nós temos a nossa sociedade Stop a Destruição do Mundo e nós trabalhamos para parar toda forma de destruição da vida, seja ela no meio ambiente, mas principalmente em relação aos seres humanos. Se de um lado é o ser humano que destrói o meio ambiente a si mesmo, de outro lado caberá aos seres humanos e só aos seres humanos a recuperação ou a cura das cidades, do própria natureza que o ser humano adoeceu e de si mesmo, dos indivíduos. Então vocês vão dizer, não, mas como assim só caberá ao ser humano? E todas essas epidemias, esses problemas de clima, tudo isso. Então, o grande avanço nessa ciência trilógica feita por Dr. Kep é que ele já descobriu e tem comprovações de que tudo o que acontece de patológico, seja em doenças orgânicas, psíquicas, sociais e ambientais, isso tudo tem origem na vida interior dos seres humanos. É incrível, porque se de um lado algumas pessoas dizem, mas com toda a culpa é nossa, não é bem assim, de outro lado é uma grande porta. Porque se nós somos os responsáveis pelas nossas doenças e da sociedade, então, nós temos a liberdade e caberá a nós, de acordo com a nossa vontade, com a nossa decisão, corrigir essa problemática. Isso vai depender não só de uma ou duas pessoas, evidentemente, vai depender da conscientização e da mudança de conduta de uma grande parte dos seres humanos que compõem a nossa sociedade, que estão destruindo o mundo. Então, Dr. Kep, o senhor está fazendo ultimamente muitos alertas. O senhor desenvolveu agora suas pesquisas junto com o Dr. Roberto Giraldo, que é médico de saúde integral, e a sua equipe de psicossomática, que segue as suas descobertas com entusiasmo. E esse trabalho desenvolvido utilizando-se das pesquisas do Dr. Bechon, Antoine Bechon, que era um francês do fim do século XIX, o Dr. Enderlein, que era um biólogo alemão, o Claude Bernard, que era outro grande médico francês, e que estavam levando a ciência médica para o seu caminho certo. E que naquela ocasião surgiu Pasteur, que por interesses econômicos e de poder social, apoiado pelo Napoleão Bonaparte e a família de Napoleão, ele trouxe então uma proposta pseudocientífica sobre o perigo das bactérias, trazendo então a possibilidade de empresas farmacêuticas e de empresas que fabricam esses antisséticos, esses desinfetantes e sabonetes e sabões e tudo isso, agrotóxicos, essa paranoia que a humanidade entrou em relação ao perigo dos germes, ao perigo das bactérias, como se todos os males que o ser humano sofre viessem do meio ambiente. Passaram, então, a abrir guerra contra a natureza e contra o próprio organismo. Então, o senhor está escrevendo muito sobre isso e está chegando a conclusões assim fantásticas, e isso poderá modificar completamente o rumo da medicina, abrindo as chances para a verdadeira medicina nesse milênio. Quando o Dr. Geraldo veio me dizer aqui, depois de uma pesquisa, né? Ele trabalhou 25 anos nos Estados Unidos, em Nova York. Depois ele trouxe uma pesquisa que ele fez sobre Bechamp, Kurt Bernard, e também Enderlein, que é de nacionalidade alemã. Então, o que essas três pessoas, né? Esses três cientistas viram? Eles viram o seguinte, que a questão da doença não é uma questão que vem de fora. Então a ideia atual, por exemplo, nessa gripe suína, é que a pessoa deve usar máscara para não ser contaminada por bactérias dessa suposta gripe, que iria então adoecer uma grande parte da humanidade. Então, o que eu quero dizer para os senhores ouvintes é que isso não é verdade, que mesmo na gripe, a contaminação através de bactérias do mundo exterior é absolutamente impossível. O que acontece, por exemplo, numa gripe, seja ela epidêmica ou não, é uma fraqueza imunológica nas pessoas que adoecem por causa da gripe. Vamos dizer, agora no Brasil nós temos o inverno, né? Um esfriamento da atmosfera que leva as pessoas menos assim fortes no sentido da vida do aparelho respiratório a suportar, né, os rigores da temperatura. Mas se a pessoa pega gripe e adoece, é um problema do interior dela e não de uma bactéria que venha de fora. O que eu quero falar com tudo isso é que quando Bechan e principalmente Enderline descobriram no estudo do sangue o que o Bechan chama de microzínimas, são pequenos assim, pequenas fagulhas, como por exemplo as partículas que no microscópio os físicos notam no campo do nevoeiro, que aparecem assim de repente como se fossem mínimas luzes, né, acendendo assim dentro da produção através da energia, a formação então do mundo material. Então Bechan, principalmente Bechan, né, ele descobriu através de um microscópio de campo escuro, que é um microscópio especial, que verifica elementos que outros microscópios não tem possibilidade de ver. Então esse microscópio de campo escuro verificou a existência dessas pequenas partículas, como na física, que, vamos dizer, dentro do soro, dentro do sangue da pessoa, alimentariam a saúde do ser humano. Então, essas pequenas partículas, né, microzimas, nós chamamos de energinos, seriam responsáveis, né, pelo restabelecimento de qualquer, vamos dizer, ataque ao sangue que a própria pessoa possa fazer. Então, o que o Bechan falou? Ele falou o seguinte, que se a pessoa, por exemplo, ela adoece, é porque ela adoece por uma fraqueza dela, que ela própria é que cria uma atitude assim que vai tornar o sangue assim totalmente doentio, né? Então que não existe uma doença que venha por uma contaminação bacteriológica, que venha por uma contaminação de fora. Então o próprio uso de máscara não é uma coisa totalmente contraproducente, porque a pessoa não vai pegar nenhuma gripe do exterior. Assim como, por exemplo, os bacilos de Koch estão voando por aí, e nem toda pessoa se torna tuberculosa, a não ser aquelas que são muito fracas, que se alimentam mal, ou então têm uma atitude assim de muito medo diante da vida, ou tem o mesmo até uma atitude assim de raiva constante, de falta de adaptação. Só que nós colocamos aí um outro fator que nós achamos que é fundamental, que a pessoa adoece por causa de uma atitude emocional errônea. Por exemplo, uma pessoa muito soberba, né? Uma pessoa que só acredita nela, no que ela pensa, uma pessoa assim inflexível. uma pessoa assim de uma censura enorme. O Freud chama de superego, né? Superego é a censura. Então, uma pessoa muito arrogante, essas estão mais sujeitas a todos os tipos de doença. Então, é um triângulo muito assim ruim que muitas pessoas têm. Além da soberba, a questão da inveja, né? A pessoa vê o outro bem, vê o outro com saúde, outro bem disposto, capaz, né, de enfrentar os problemas da vida, tem inveja. Então, a inveja é o desejo que o indivíduo tem de destruir o bem alheio e destruir, portanto, a sociedade. E o terceiro elemento seria o ódio, né? Seria a raiva que a pessoa poderia ter por causa, vamos dizer, do bem-estar das outras pessoas. Agora, o que nós estamos falando é que o ser humano deveria pensar no seguinte, que a sociedade como está formada, por exemplo, essa questão de vacina, que é inócua e até perigosa para o ser humano, porque o Tamiflu até contém mercúrio. Então, não há necessidade de nenhuma vacina. O que há necessidade não apenas é uma alimentação, né? Melhor, boa, correta, e principalmente uma atitude boa. Então, eu estava atendendo uma cliente nestes dias e eu mostrei para ela que uma atitude assim, vamos dizer, cristã, verdadeira, uma atitude da pessoa que toma diretamente assim de Cristo, né? Vamos dizer, a orientação dele, essa pessoa é muito capaz de ter saúde, e não apenas ter saúde, mas ter uma vida melhor, até uma prosperidade maior. Então, não é como muitos pensam, né? Que a pessoa, para ser cristã, tem que ser pobre e miserável, passando fome e passando miséria. Não é isso. Porque Deus é o dono de todo bem que existe. Então, há uma inversão nesse caso. O ser humano que se aproxima, vamos dizer, de modo correto do trabalho, então, de Deus na Terra, né, do Filho de Deus, é justamente a pessoa que não apenas vai ter saúde, mas ela vai ter uma vida de prosperidade, uma vida melhor, até vai ganhar melhor, até vai ter um resultado melhor em todos os setores. Isso é, o povo precisa compreender, né? Que, vamos dizer, o Filho de Deus não veio à Terra para que todos se tornassem miseráveis, não é isso. Mas o verdadeiro, vamos dizer, a verdadeira vida é a vida que a pessoa teria se sentindo bem, sendo alegre, a pessoa tendo disposição, principalmente através de um trabalho voltado para a humanidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, se a pessoa trabalha, se a pessoa tem afeto, se a pessoa faz tudo o que pode para ajudar a humanidade, ajudar ela mesma. Agora, ao contrário, né? Se a pessoa quer trabalhar só para ela, pensa só nela, a pessoa é egoísta, egocêntrica, a pessoa nem vai ajudar a humanidade, é claro, né? E muito menos a ela. Então, essa inversão é muito importante de ser vista, porque o indivíduo egocêntrico, o indivíduo que quer ser rico, milionário, o indivíduo que quer só ele ter saúde, só ele ter, assim, todos os bens, ele acaba não tendo nada. Enquanto que aquele que olha para a humanidade e procura viver de acordo com o bem-estar humano, ele vai beneficiar a humanidade e principalmente a ele próprio. Atenção, professor. Você tem dificuldades com a indisciplina, com a arrogância dos alunos, com o ambiente de trabalho pesado e desagradável? O Instituto Kep Pacheco abre matrículas para o curso de psicossociopatologia para professores. Saiba como lidar com as emoções no ambiente escolar. Entre em contato conosco pelo site www.keppepacheco.com ou pelo telefone 3032-3616. Agora vamos ver os presentes aqui, as ideias que eles têm sobre a trilogia. Então, hoje eu estou aqui com o livro Terra, o Planeta Ilusório, do Dr. Kep, que eu aconselho a leitura porque é um livro altamente terapêutico, onde ele já dizia essa questão que o ser humano tem o terror de ver a realidade sobre si próprio e mostrando como justamente é isso que é necessário se fazer, quer dizer, se enxergar, se conhecer, para ter melhor saúde, não só psíquica, mas também orgânica, e ter maior imunologia contra todo tipo de doenças, né? Então, por exemplo, ele cita aqui a questão da atitude de pânico, mostrando que é nada mais do que o pavor de olhar para dentro de si mesmo. Então, nós vemos inúmeras pessoas sofrendo das tais de crises de pânico hoje em dia, e como é que elas são tratadas, né? A pessoa vai ser tratada com tranquilizantes e remédios afins, e isso não vai ajudar, né? A pessoa precisa enxergar o que está no interior dela, porque o que realmente causa tristeza, como ele cita mais abaixo no mesmo capítulo, é o que a pessoa sente e o que a pessoa pensa. Então, é necessária essa consciência da doença psíquica para uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos. Então, esse livro se chama Terra, o Planeta Ilusório. Quem quiser conhecer esta e outras obras, entre no site www.editoraproton.com.br. Acredito que o doutor Ademar também queira dar algum exemplo para nós. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a gripe suína de novo, e mais com relação às vacinas, né, que eu andei dando uma pesquisada, que a questão básica é que as vacinas têm um produto chamado timerosal, e essa substância, né, ela tem o que? Mercúrio, alumínio e formaldeído. E foi feita essa pesquisa nos Estados Unidos, que muitas vacinas, elas tinham 87 vezes assim, a quantidade de mercúrio que uma criança poderia suportar. Então, quer dizer que existe um perigo enorme, entende? Que as crianças que acabam, assim, no fundo, pagando o pato, que nem a gente fala, né? Então, acaba depois tendo problemas de autismo, câncer, né? Problemas neurológicos, asma, diabetes, diminuição do QI, já foi visto, né? Problemas cardiovasculares e metabólicos. Na Índia, eles tentaram aplicar uma vacina contra a tuberculose. Depois, eles fizeram um teste que todas as crianças que receberam essa vacina foram as que mais tiveram quadros de tuberculose. Então tem que se tomar um cuidado assim enorme, entende? Com coisas novas, que supostamente são miraculosas, que podem, assim, muito pelo contrário, acabar mais com a saúde do ser humano. Porque é que nem o Dr. Kep falou, se nós não tivermos essa consciência e tiver, assim, uma capacidade mais equilibrada de lidar com os problemas, não pode tomar o que quiser que não vai resolver os problemas. Eu estava vendo aqui, por isso, né, o Dr. Kep, que o senhor está falando também sobre o Bechan. O doutor Giraldo estava me explicando sobre a questão das crianças, porque eu perguntei para ele sobre essa questão das vacinas. E ele tem comentado que as vacinas, ele acha que essa questão da vacinação de crianças, que me parece que nos Estados Unidos, a Susan pode confirmar daqui a pouco, que até uma certa idade, 20 anos, a pessoa recebe 40 vacinas. Então, eu estava pensando, o Dr. Geraldo falou que até 15 anos de idade, o sistema imunológico da criança ainda está amadurecendo. Então, que ele não tem ainda, ele está se fortalecendo. Então, essa dosagem, as vacinas em geral, entram no organismo da criança e debilita justamente o sistema imunológico dela, que é onde ela precisaria ter, assim, fortificar para amadurecer mais ainda. Então, eu estava vendo que o Dr. Kep escreveu aqui no Reino Divino, o livro, ele fala assim, temos de resgatar o nosso planeta para o bem, desde que ele foi invadido pelos delinquentes, bandidos, criminosos, especuladores e mentirosos. Nessa questão aí, que a gente vê, que a gente, o tempo todo, é incitado a tomar vacina, tomar remédio. Isso é uma coisa que a gente está, assim, é uma invasão na vida da gente. Não há um esclarecimento bem feito sobre essa questão. Toda mãe, se você fala para ela não vacinar uma criança, ela vai ter medo. E a poliomielite? E isso e aquilo? E não é mostrado, né, essa outra parte, que faz mal. Então, né, para... Então é muito importante isso, né, Susan? Sim, Luciara, eu gostaria também de acrescentar uma coisa, porque esses dias eu pesquisei a parte financeira e a parte de relações públicas que tem atrás das vacinas. Eu descobri um plano que o World Health Organization, Organização Mundial de Saúde, tem de vacinar a metade da população da Terra, que seria 1 bilhão de pessoas. Então isso ia faturar 400 bilhões de dólares pela indústria farmacêutica. Então, a gente pensa, puxa, muito dinheiro, mas não tem uma concepção quanto é. Eu vou te dar um exemplo. 400 bilhões, se a pessoa vai contando 1, 2, 3, duraria 12 mil anos até chegar aos 400 bilhões de dólares. É uma fortuna fabulosa que vai ser. Então, a gente tem que desconfiar o que tem atrás, todas essas informações que a pessoa está recebendo, e para a pessoa começar a procurar esse meio incrível alternativo de atingir saúde, que é através dessa ciência descoberta por Dr. Cappy. Para apresentar a Susan aos ouvintes, a Susan Berkeley, ela é jornalista e empresária norte-americana, estudiosa desse trabalho da trilogia analítica há muitos anos. Obrigada, Selma. Helena? A Helena é professora sueca da Escola de Línguas Millennium. Isso, inclusive eu acabei de voltar da Suécia e eu vejo lá é um país que muito segue aquela ciência estabelecida, né, dos médicos, e tem muita... Eles acreditam muito nessa questão externa das bactérias, e a Suécia, inclusive, comprou... Tem 9 milhões de habitantes na Suécia, eles compraram 18 milhões de doses de vacina na Suécia para vacinar todo mundo de graça, né? A pessoa não precisa duas vezes da gripe suína. E então, o que eu percebo, assim, que tem essa inversão, justamente, que o Dr. Kepp explica, que o ser humano acha que tudo do mal vem de fora, não de dentro. E, por exemplo, as crianças suecas, também foi feito um estudo que mostra que as crianças suecas têm muito mais problema de asma, de alergia, por exemplo, do que as crianças que são de outros países na Suécia, que tem muitos refugiados na Suécia, e essas crianças do exterior não têm tanto problema de alergia, de asma. Então, o que eles verificaram? Que as crianças suecas são muito, vamos dizer, protegidas de bactéria, de vírus desde o nascimento, e isso enfraquece a pessoa, porque as bactérias, em grande maioria, são necessárias para o corpo, para o organismo, porque protegem mesmo o organismo. Então, a bacteriofobia é muito forte lá na Suécia. É muito forte e, assim, é justamente invertida, porque são as bactérias que protegem a criança, muitas vezes. Também acho que eles esqueceram um velho ditado sueco, que diz o seguinte: um pouco de sujeira faz bem para a barriga. Então... Até o próximo programa.